Francisco, socorre Meteoso no meio, curva esquerda, cruza o campo. Curva esquerda para o cruzamento do campo, 90 Oscar Whisky. Controle 1 Lima Kilo X6, está pronto para iniciar lançamento. Irá lançar no 1 no 5? Vamos subindo um pouquinho, vai chegar próximo a 120. Deixa eu passar o Angulo Lima Kilo X6, reporta as paraquedistas fora e confirme o estimado fluxo para a paraquedista no próximo. Em torno de 5 minutos. Ok. Acho que eu quis gire base no seu 97. Chamará na base no 7, não lembro. Passando no meio, essa identificação dessa via chegada a Mares para o nível de voo 050, programa para após etapa, volta a revista 366 para o Renato. Vai, 7550, após etapa, direto 366. Oxana 6355, chama o centro Recife, frequência 128-35. Recife 12835, boa. Base 1-7, novembro, Oscar. Não esqueça que toque remitido autorizado, pista 1-7, vento 1-0 graus, 1-2-9. Pouso 1-7 autorizado, novembro, Oscar. Toque remitido, corrigindo, novembro, Oscar. Entendi. Lembra-se que decolou o turno 9, controle de Salvador 208. Vai fazer o pouso final, senhora, na 17. Corrige, gente. Curva esquerda e cruza o campo. Curva esquerda para o cruzamento do campo, 906. Boa tarde. Confirma Recife, agora a gente cobre. Aqui é bem. Guardando a cópia para Recife. Número 3, que gire base no 7. Girando base no November Osprey, que é o no 7. Zero graus, 109. Livre pouso, 107, November Oscar. Zero, pronto, cópia. Prossiga. Moro 620, autorizado Recife, Vieta Zulu 17, nível 370. Decola da 10, primeira curva à esquerda, segue perto de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5443, controle no 20 decimal 8. Ah, na pata, corrijo. Na Juca 5443, eu estou no 108, quando vai sair? No 620, que esteja muito correto, 2 já pode parar o feedback, você não aumentou? É, pode dar. O no meia, deixa para 2500 pés, atualizar 10 naves da 50, já posso estabilizar. Para 2500, está autorizado 10 naves da 10, qual seria a dúvida? 1009. Também da postagem. Estamos na postagem. Salvador, boa tarde, San 3367, informação Quebec, instrumento Confins. Bona 097, Confins, prepare e sair da Arbor 1, elefante. Prepare saída da Eule da Motiva 3367. 469, essa identificação dessa via chegada bom para 4000 pés, o ajuste 1009. 4009, você pode voar o... Inicialmente, mantém a pro de Alagoinhas, o gol no 869, eu informo que o ajuste 1009. Boa tarde, Subor no 620, com 142 a bordo, 3 horas e 10, alterna Maceió. Voo no 620, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Índia. Ponto de espera, chame torre 118-95, ajuste no 009, Molo. Vive táxi a Índia, ponto de espera 1895, no 009, paciente. Então 3367, pronto, cópia? Afirmo. Então 3367, autorizado com o FINS. Via Zulu 1-0, após conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5-4-3-6, controle 1-2-0, decimal 8. 3-3-6-7 da Transcente, autorizado para Confim, nível de voo 360, via Zulu 1-0 e prossegue conforme a rota do plano de voo. Decola da pista no zero, com curva direita, no perfil da Dael, Leda, Mótila, aciona 5436-1208, é o controle, portão 11, San 3367. Então, 3367, cotejamento correto, no 11, reporte para o pushback e acionamento. Reportaremos para o pushback e acionamento, San 3367. Um minuto para a cópia, 097. Aguardando. Mandou, voo 9620, próximo ao ponto de espera da 190, pronto. Voo 9620, boa tarde, eu mantenho ponto de espera. Manterá o ponto de espera. Voo 2718, a sua identificação dessa vez chegada a Mari para o nível de voo 050. Brasil 2718. Autorizado, destinação nível de voo 050 e autorizado Serra Vista 368. Autorizado 097, proscópio. Autorizado com fins 360, na frota do plano. Subida Argo 1, Elefa, após a decolagem curva direita. Código 5422 e o controle em 120, décima 8. Autorizado com fins nível 360, rota do plano, ainda Arbor 1, Transfileva, curva direita para decolagem, responde 5422, controle 1208, eu vou no 097. Direto no 097, chamo para funcionamento. Câmara. Boa 9620, você precisa da linha Alima, tem pistão no 0. A linha mantém 990, boa 9620. Do 4166, solo 63, libere a próxima direita, solo 1, 2 anos, decimal 9, boa tarde. Próxima direita é 219, boa tarde, Alice. Tomar o táxi 3367, boa tarde. Do 4166, táxi autorizado Alfa aqui no Pat 3, no Pat 3 atende aos sinalizadores. Alfa aqui no Pat 3 atende ao sinalizador, 4166. Autorizado, 2500 pés e reporta no serviço 366. Autorizado, Renan. Gente. Colagem autorizada, pistola 0, vento 1110 graus, 109. Livre decolagem, pista 90, voo 9200. Ana 620, decolar 235, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde. Controle Salvador de voo 1620. Voo 9620, contato radar decolagem, supla 370 via saída PUC. 370 via PUC, voo 9620. Nossa visão, 869. Boa noite, minha nossa torre. 1895. 1895. Salvador, o TAM 3367. Está pronto para o táxi. Estamos com 182 a bordo. 3 horas e 19 de autonomia alterna Guarulhos. TAM 3367, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 009. No 009, autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera torre 1895. O TAM 3367, obrigado, bom final. Bruno 097 para pushback acionamento, posição nossa. Bruno 097 para pushback acionamento. Autorizado no 097, vamos para o táxi. Para o táxi, Bruno 097. Bruno 620, vou ir direto com o meu foco 08. Com o meu foco 08, direto do Bruno 620. Fala Salvador, eu vou 1169. Um 1169, transcópia. Prossiga, ciência, informação, Quebec, posição 10. Autorizado Guarulhos, 360, conforme rota do plano de voo. A subida será Tael, Leda, Motiva. Primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. Código transponder é 5457 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado São Paulo Guarulhos, nível 360. Tael, Leda, Motiva, decolando a 10, primeira curva direita. Transponder 5457, 1208, gol. 1169. 1169, planejamento correto, chama para busca e estacionamento. Chamará. Salvador, TAM 3145, para 612, Jorge Tec, para Galeão, 3635. Claro. Pois azul 27 noite. No 45, corrigindo. Aguarde cópia. Para. Para 2500, ajustando 009, forma de Serra, vista 366, azul 278. Oi, Salvador. Boa tarde. 3367, tá? 3367, boa tarde. Mantém ponto de espera. Faz a passagem da aeronave, TAM 3367, está pronto. Afirma, autorizado, alinhar e manter. Autorizado, alinhar e manter, 3367. 1097, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 009, gol no 097. Pátio Índia, quando pode esperar 1895, 1009, gol no 097. Pronto para a cópia? Copia, 3145. Autorizado Galeão, 360, conforme rota do plano. A subida será da El, Leda e Irumi. Primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. Código 5460 e o controle em 120, decimal 8. Autorizou Galeão, 360, escala da 10, da El, Lida, Irubi, boa direita, conforme o plano. 5460, 208, controle de correto, 3145, chama para puxa saramento. Obrigado. Tocando 3667. 869. 869, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Zero, Recife, 12545. 12545, boa tarde. Tá, 3190, para 150, da 3190, uma rede. Bom número 20, copiou? Bom número 20, controle? 1169, pronto para pushback, acionamento, posição no zero. Aguarde no 69. Aguarde. Delta 390, descendo 050. Olha, azul 2718, Sierra 366. Azul 2718, torre 118, decimal 95. Torre 1895, azul 2718. 3667, decimal 94, controle 1208, mão bom. 1208, Tantra 367, bom final de semana. 2718, estabilizado, sinal RNAV 10. Júlio 79, continua a aproximação, rebaixa o rabito 372. Continua a aproximação, azul 278. 2 Salvador, agora 097, ponto de 0, 0. 367. Afirmo. Autorizado, alinhamento de colagem imediato, piscina 0, vento 1, 0, 0 graus, 129. Me decola no 0, vou no 097. 314, puxa e aciona, chama para o táxi. Solo voo 1169. 1169, previsão de pushback em 2 minutos. Controle Salvador, é o Papa Tango e Ian Bravo. Papa Tango e Ian Cuno Bravo. Ian Bravo decolou de Serra Luiz de Alba Lima, comprou de Serra Índia com Índia. Está mantendo 500 pés, está com 2 a bordo, forte no carro. Confirme o tipo de equipamento? É um Romeu 44, senhora. Patão ganha com o meu grau, mantém-se em condições visuais, 500 pés, escuta no controle, reporta no local de fundo. Bravo. Está na televisão. Se aproximação do 278. Autorizado, pouso zero, vento 0, 9, 0 graus, 109. Autorizado, pouso azul 2719. Voo 1097, decolado, alto 46, controle 120, decimal 8, bom voo. 208. Voo no 097. Voo no 097, contato para decolar e voo para o 360 via Cedar Bono. 360 via Arbor Ono, voo no 097. 69, pronto para o táxi. 187 a bordo, autonomia 0405, alternativa Galeão. Autorizado via pátio principal e Índia, conto de espera torre 1895, ajuste de altímetro no 009, gol no 1169. Pátio Índia, chama no ponto de espera no 0, 1895, ajustado no 009, gol no 1169. Boa tarde, o 63 no 4 de janeiro, está pronto para o táxi, no 4 de janeiro, aborto 3, 10, 10, 10, 10, 10. Onde descida, passareiro 2263. Salve, 4, 8, de volta, está. Oxa, 63 no 4, aguarde para o táxi. Azul 2718, táxi de Alfa, chame a lista Juliette. Alfa, chame a lista Juliette, azul 2718. Controle o 3367, pode voar na proa de Mótima? Baixa coordenação, só 3367. São 3190, isso tem restrições para 2500 pés, o ajuste no 009, autorizado Renato da Cista 10, reposta no Serra dos 366. Autorizado 3500, contra a estação de avanço. Do 2798, visual com o tráfego da Avianca daqui a nossa esquerda. Afirmo, visual do 2798. Dê passagem ao tráfego e após Juliette, portão 1. Após o tráfego, Juliette, portão 1, às 2:07 da noite. O 3367, Recife, solicitou que o tomate veste ter sido saído. 3367. O carro meu fica mais que antes, deixa para o seu tráfego do local e reporta no parque do Brasil. Não para a posta. Esse é o meu braço, então, feliz frequência. Tonemia 314, boa tarde, Lima, tempo sendo zero. Passa Tango, Juliette, Quebec, Vilo, prossiga. Passatango, Juliette, Quebec, Vilo, reporta 105. 08, grato. Controle Salvador, eu vou no 169, passando 1000 pés. Bom, o número 69, contato radar decolagem, sul para os 360, via saída dela. 360, via, gol no 169. Barro meu, fica mais quente, mas tem condições visuais, escuta o controle, o ajuste no 009, reposta para a descida. 009, na sua escuta, reposta para a descida, fica mais quente. São 3367, chama centro Recife, frequência 128, decimal 35. 12835, 3367. 304, decolagem autorizada, pista na zero, vento 1,00 graus, 1,3 nós. Decolagem no zero, 3 gol no meia, 1169, por hoje. Dial? Autorizado. 1169. Uno 097, chama Centro Recife na frequência 126-0. 360. Controle 120-8, bom voo. 308, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde. Saneamento 314. Saneamento 314, contato radar decolagem, sul para 340 via saída Momo. CN 340 via saída Momo. Saneamento 314. Controle de Salvador, Chanemé 304, pode voar como? Direto Cosmo, Chanemé. Direto Cosmo, obrigado. Tá atrasado, 3190. Tá 3190, Torre, 1-18, decimal 95. Muito obrigado, boa tarde aí, com você. Controle passagem do 2-263. Solicita por gentileza a possibilidade de voar a Serra Vitor 366? Solicita direto Serra Vitor 366, o passarinho. Obrigado, direto Serra Vitor 366. 2263, obrigado. 3190, obrigado. Tá legal, desse gosto mais quente. Papá Romeu, Oscar Mike Yankee, desce para 507, é Porto Visão. Desce 507, Papá Romeu, Oscar Mike Yankee. Papá Romeu, Oscar Mike através do Confusos ao Concam, pode chamar o que é. Como é que é esse torre? 1-1-8 decimal 9-5. Salvador, Papa Romeu, Oscar Mike Yank. Oscar Mike Yank, da autorizado, cruzamento final da pistona 0, reporte base, pistona 7. Ok, autorizado o cruzamento da final da 1-0, agora virando à esquerda para a base da 1-7, a porta Oscar Mike Yank. Controle passarelo 2263 para prosseguir na descida. Desça para o 2500 PS, reporta estabilizado com ajuste no 009. Gente, para 2500 vai reportar estabilizado com 1009, 2263 a passarelo. 169, Cama Centro Recife, frequência 128, decimal 35. 2235, Goro 169. 3190, táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, 3190. Para a base da 1-7, vai estar travado, Oscar Mike Yank. Oscar Mike Yank, avistado, ponto autorizado, pistão 1-7, vento 090 graus, 1-2 mais. Autorizado por 1-7, Oscar Mike Yank. Autorizado via parte principal em Índia, ponto de espera torre 1895, ajustado 1009, TAM 3145. No táxi. TAM 3190, visual com tráfego da companhia iniciando o táxi? Sim. É passagem a um tráfego após Juliette, portão 5. Após o tráfego, Juliette, portão 5, 3190. T2263, torre, 1-1-8, decimal 95. 1895, bom serviço, bom final de semana, 2263. Torre, Salvador, boa, passageiro 2263, estabilizado, RNAVE 1-0. Show, Guardião 05. Prossegue inicialmente para o ponto para saindo do pátio 4, liberando a passagem para o helicóptero que pousa agora na Pista 17. Zulu 263, pouso autorizado, pista. Considere, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Informe o helicóptero Serra Kilo 76, na final, procedimento da pista ONA 7. Não interfere com a aproximação. Gente, aguardando a autorização de pouso. 2263, da passarela. O Guardião 05, totalmente pronto para a decolagem? Experiência com o final da 17 e com o final da 10, pouso autorizado do pátio do Graer, dentro 090 graus e nas 6 nós. Então, decolagem autorizado, Guardião 05. Passaria do 2263, pouso autorizado, pistão no 0, vento 090 graus, 13 nós. Livre pouso 10, passaria do 2263. Confia o vento? 090 graus, 12 nós. Papa Romeo Oscar Mike Young, considere seu solo ao 05, aguarde para liberar a pista. Mantenha a posição, Oscar Mike Young. Oscar Mike Young, autorizado o ingresso no pátio, observando o esquilo da Polícia Militar na decolagem do pátio do Graer. Gente. Já 05, confirme a posição. Aqui é que é autorizado o táxi pela parte 4, livre corte ao parquear. Boa tarde. Pronto na 3145, após o Sará, chegou autorizado a alinhar e manter pista na zero. Fazendo passagem colégio, alinho mantendo dentro. Guardião 05, totalmente pronto para a decolagem. November Oscar Whisky, o cotejamento está correto. Na Bata e o PLB 02, é isso? 22263, sala 08, libere a próxima direita, solo 121, decimal 9, boa tarde. 219, bom final de semana. Solo, Salvador, passaria do 2263, livrou? Tá, boa tarde. Boa tarde, no 869, aguarde copiar Brasília. Vai. Passarei do 2263, táxi autorizado Alfa Quilo, parte 3, no parte 3, atente aos sinalizadores. Gente, via Quilo, parte 3, passarei do 2263. Decolagem, reporte na vertical da Estrada do Coco. Zero Sol, isso autorizado, estive pronto para o táxi. 05, fala do Sol. Correzão 05, poderia falar de 09, eu confirmo o setor de sobrevoo enquanto diminui essa faixa? Nós vamos permanecer pelo corredor forte, afastando no máximo 10 milhas. Confirmando 03 milhas? 10 milhas. Gente, assumindo a proa de buraquinho inicialmente, aguardando transferência. Proa de buraquinho. Mais por 1 na transição. Eleva pela perdura 17. Curva direita após a decolagem. 5-6-1-2-0-8 ao controle, boa noite, 69. 869, cotejamento está correto, chama para puxa acionamento. Camaré. Trezano 45, decolado aos 10, controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, bom dia, são 3145. Pra ali, boa tarde, são 3145, Dael, Leda, Irumi. São 3145, contato para a decolagem, estou para 360, via cedo, Dael. 360 via Daniel, são 3-6, 3-1-4. Controle Salvador, Guardião 05. Guardião 05, mantém-se em condições visuais na disputa do controle, só vai manter a prova Nordeste. Guardião 05, na vertical de buraquinho, intenciona prosseguir pelo corredor forte. Gente, confirme quantas milhas são fácil. Intenção da presente até 10 milhas. Gente, na escuta do controle, o Guardião 05. Na sua escuta. Autorizado, repassando o ponto de espera da Romeu, ajuste 1009. Chegada bom para 4 mil pés, o ajuste no 009. 04 mil para chegada bom, como em 9. Juliette, até aquilo, só tem condições de aumentar sua razão de subida, porque em mais 10